0062, qual que é a identificação de 050 via Maria Arrival? 050 via Uno 172, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, Uno 172. Azul 2713, desça para 2000 pés, ajustando 021, proa de Duna. 2000 pés, proa de Duna, azul 2713, grato. Salvador, possibilidade 2228, 160, como sinal? Guarda. Sua escolha. Controle Salvador, boa noite, 6258 da Xané, atingindo a Nigana 70, com Xané 6258, aciona a identificação, desça para o 060 via Mari. Identificou 060 via Mari, 6250. 22228 autorizado, 160 final. Final 602228. Uno 098, chama o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12545, grato. Uno 72, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000 pés, 1021, ajustados aí. Uno 7. Uno 72. Quilo 43, posição 2, Romeu. Alfa Kilo, Pate 3, 2 Romeu. Confirmando para o Nuno 72, 3 mil pés. 3 mil, ajuste no 021. Ok, obrigado. Controle azul 2713. Consigo 2713. Autoriza com referências por do externo, senhorita? 2713, autorizado por do externo, desça para o 1700. Reporta estabilizado e visual com o campo. Autorizado 1700, reportaremos de azul. Passaredo 2228, estamos Centro Recife, frequência 12288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, 2228, Passaredo. Bom trabalho, CB. Uno 172, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. Fizemos. Uno 172. Uno 062, descend 2,000 feet, runway 21021, line direct to Duna. Estabilizamos, estamos visual com a pista de azul 27, ponto 3. 27 no 3, completa final, chama a torre 1 no 86. 1186, bom trabalho, senhorita, obrigado pela agilidade. Sané 6258, voa e TAP. Direto TAP, 6258. Estabilizou o gol 1172. 1172, completa a final, chama a torre 1186. 1186, gol 1172. Sané 6258, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 pés, no 021, ameaça 0062, clear the left final, report established. Clear for approach is 04062. Solo Salvador com uma boa noite, o azul 27, foram 3 livros. Azul 27 no 3, autorizado táxi, é Kilo 43, 4 Lima, posição 3. Kilo 43, 4 Lima, Azul, bom serviço. Paulo Salvador, boa noite, salvou. 1972, livrou. Voo 1972, boa noite, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, voo 1172. Established on ILS, runway 10-0402 under visual condition. 10-62, complete final approach. Contact now, Salvador Tower, 118.6. 118.6, on. Atingi 3.000 pés, Oceania 258. 258, desce até 2.000, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizada. 2.000, autorizado ILS X-Ray, reportar na 258. Na 6258, estabilizou? Estabilizou agora na 6258. Noite completa final 14, 1-86. 1-86, boa noite, 6258. Foxtrot. Foxtrot 4062, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, obrigado. Boa noite, Xané 6258, livrou na circuito. A 28, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 6258. sonda tem algum contato com a infra-aérea, senhor? Sim. A gente está na 62 aqui, não tem ninguém para chamar a aeronave. Ok, vou passar a informação, senhor, na 628. Bom, muito obrigado. Salvador, Salvador, Tram 3891, vai livrando 220 para 160 com informação Tchau. 3891, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando a 020, chegada ponte. Para 4000 com 1020 na chegada ponte, Tram 3891. Controle Salvador, o azul 4959, ainda copiando a informação aqui. Boa noite. Do 4959, aciona a identificação. Aciona a identificação, o motivo do contato é saber se posso após coral voar Mari. Coral Mari. Voando Mari então, é a ciência agora da informação que sabe. 459, reporta para descida. Tentando contato radar, mantendo o Bruno 50. Mantendo o Bruno 50, vai ser uma para descida. 4959. 6891, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado, reporte estabilizado ILS X-Ray, 6891. Azul 4959, ideal descida. Azul 4959, desça para o 050 na Prodetap. 050 Prodetap 4959. Está 3891, está interceptando o ILS. 3891, completa com a torre 1986. 118.6, 3891. Passando SAP, o azul 4959, passou uma centena. 4959, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 1020, descendo para 2000, reporte estabilizado, ILS 190, azul 4959. Paulo, boa noite, Oceano 3891. 3891, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3891. Estabilizou o localizador azul 4959. 459, completo final, chama a torre 1 no 86. 86 com a torre, azul 4959. solo Salvador, azul 4959, zona... Azul 4959, autorizado táxi via Alfa Kilo 43, 4 Romeo, posição. Alfa Kilo 4 Lima, posição, senhor? A prevista 4 Romeo, fica atento à sinalização no pátio. Pátio 3, eu tenho sinalizador, 4959. Boa noite. 9330, aciona a identificação. Thank you, vou na próxima moto. 0050, Via Mari. Via Mari. 050, 9330. Três 330, vou a Itap. Itap,